Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu, e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o, e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade dura de geração em geração.